Já pra gravação em CDs. Hoje ele veio, né? Ontem ele tava de ressaca. Vai começar o show, Boninho! Vamos que vamos, porra! A dupla especialista em rock desguiado. Chegou. Maior referência em pressão do Pará. Vai entrar em ação. Solta a voz, DJ Gordo. Já tô no ponte! DJ Dinho Pressão. Tô na área também! Hoje tem aula. Tem aula no ponte, bora lá! Atenção, alunos. Prestem bem atenção. A aula de pressão vai começar. Bora de gordo. Vai começar a pressão, Boninho. Aquele momento que todo mundo filma, registra. Começa a pressão. Aquela moral do estado, vai. Vai começar a pressão, Boninho. A galera vai ligando a câmera do celular. E vai dar aquela moral no Instagram, no zap. O rock vai começar. O Facebook tá liberado pra você fazer aquela postagem agora. Vai começar o show. E aí, Bundy? Japa Gravações. O meu gerente Marcelo falou: acabou as férias e o Ponte apresenta a vocês a maior referência e pressão do Pará. O Digo e Gordo estão na área e o rock é sempre mil grau. Alô, italiano! Pra não deixar dúvida nenhuma, quem tá feliz bota a mãozinha pra cima. Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Só quem é do Paysandu, põe a mãozinha pra cima. Quem é do Remo, põe a mãozinha pra cima. Só quem vai pra Via Show hoje, bota a mãozinha pra cima. E bora fazer a contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Vai, moleque! Vai, moleque! Rodrigo Balsa da SL, o Brás da SL. Já falaram assim, ó. Então, fogo no parquinho. Bota fogo no parquinho, maninho. Fogo no parquinho. Tá pegando fogo. Quem é que tá na área? O Dini Gordo tô na área e o Rock tá mil grau. Dini Gordo tô na área e o Rock tá mil grau. Só os cara doido já. Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal. Sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, Verão como o seu olhar. Vou gritar. Esposa, fugir! Que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Canalhas do comércio, o Anderson Costa, era do Tapanã. E aí, Pitbull? Vou baixar o som, vai! Você me chama, tô pronta, vem me usar. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem-querer. Tudo agora! E aí, Betinho? Vem-se embora, ainda dá tempo. O bagulho tá doido no bonde. DJ Udi é o brabo, pô. Toma no pancadão, toma no pancadão. Toma no batidão, bora, bora. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Faz a dancinha do carpinteiro, a dancinha do carpinteiro. Vai, fogo! Faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. Faz a dança da sapatão, faz a dança do viadinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, faz a dança. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e meteu a puta na garupa. E toma caquinhado, caquinhado, caquinhado, caquinhado. Toma, toma, toma, vai dançando, vai dançando agora. Acelerando! Na violeta só quebrau, na violeta só quebrau. Meu amigo Haroldinho. Ei, meu amigo. Alcântara da equipe chefe tá na área aqui, ó. Now this is a story all about how my life. E o nosso amigo Jorge da JK! Que Deus o tenha tua alma, meu irmão! Família JK tá de luto, mas tá aqui, ó! Curtindo a referência! E aí a gente deseja nossos sentimentos pra toda a família JK! Bora aqui, Gil do Crogo, um abraço, Kid! O Vitor BL na área! E aí, Bruninho! Dançando no passo. Família Pige. E ele nas Oliveiras. Passo do Rio Espírito. Vai dançando. Vai dançando no passo do Rio Espírito. E meu parceiro Macaco da Discórdia. Passo do Rio Espírito. E as meninas da Discórdia também na área. Bora aí, Ligê. E aí, Yasmin. Vai soltando. O bagulho doido a todo momento. Chama o teu vulgo malvadão. Godidinho. Malvadão. Dini Gordo. Malvadão. Godidinho. Malvadão. DJ Udi é o brabo, porra. Se for magrinha, eu me amarro no pique. Eu faço mal, se for magrinha, eu me amarro no pique, eu faço mal. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou pra galera. Você vai beber, vai chorar. chegou o Vitinho Mil Grau. Rodrigo Duna fechado com a referência. Para meu amigo Iago, você da Bela Máfia. Hoje prepara que o Vita BL. Eu meu amigo Cicinho Bobinho, bora aqui, DJ. Vai beber, vai parar, vai ligar. Ah, o bagulho pega fogo, pega fogo, pega fogo. Ela quer dar pra bandido, ela quer bagulho doido, ela quer bagulho doido, ela quer dar pra bandido. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Tá na hora, família Pizza. Toma, caqueado. Fique parado. O Dinho e Gordo já chegaram. Pinguete camarado, o Dinho e Gordo já chegaram. Gordo e Dinho pressão. É muito caqueado, o Gordo e o Dinho. É muito caqueado. E aí, meus virtuais? Bora, pitbull. Pega essa cachorra. Bora, pitbull. Bora, bora. DJ Udi é o brabo, porra. Pega, pega. Pega, pega, pega essa cachorra. E o nosso amigo Formigão. O empresário Joe tá na bola, Joe. Puxa, o meu amigo Bruno do Banco da Amazônia já falou. Vai, o rock tá pesado no ponte. Eu já comi o bora italiano, bora gerente Marcelo. Eu já comi o Bruno Borges, o Leandro Rodrigues. É muito caqueado. Segura, Leandro. É muito caqueado. Mas é vagabundo e vagabundo não namora. Mas é vagabundo e vagabundo. E aí, mestre Dan? Vai lá, pra cá. Agora, agora. Pra cá. O rock tá desguiado, o grave tá pipocando. Gordidinho tá tocando. Gordidinho tá tocando. Gordidinho e as meninas da Discórdia estão na área. Gordidinho tá tocando. E segunda tem cai na água. Alano e Yasmin. A Ingrid. E as meninas da Discórdia, obrigado pela moral. Vai virando, tá batendo, vai. Vai, baby. E aqui no nosso telão, bota aí o Favela Lanche no telão aí, Brasil! Inclusive hoje a inauguração do Favela Lanche. E meu amigo DG, o meu amigo particular falou: tô contigo, DG, bora pra cima, tá no telão! Os prêmios do Jardelanja também na área, maninho! Eles estão na área, os prêmios aqui, ó! Bora, Potter, bora, Potter, bora, Potter! Vai! 25 é Natal, 31 é Ano Novo, 25 é Natal! Alexandre Mustardo também, Danai! 25 do Centro, Luz Garoto do Resto! E aí, Flavinho Menezes! Eu vou descendo de novo, Federação Maravilha Safada, olha meu amigo Paulo e Ana Carla! E aí, Rodrigo, daqui em Cigo! Pode gostar de botar o carnaval! Meu parceiro Iguinho, o Vitinho tá no berço hoje! O meu amigo Mouse da equipe 5! Bora, equipe 5! É aniversário do Vitinho! Parabéns, Vitinho! É muito crime! É muito. Da equipe 5! É muito. Agora, Mouse! Tá na hora! Tá no camarote, eu tô bebendo à vontade! Tá no camarote, eu tô bebendo! Camarote doida! Na maquininha que hoje eu passo xerecai! Na maquininha que hoje eu passo xerecai! Fogo. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. De ningordo, tô na área. O rock tá desviado, de ningordo. Ninguém segura o macaco agora. Moleque doido, mostra como é que faz. Vai, moleque doido. Mostra vem aí, Júlio Pavasso. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Ele é a primeira dama. Ó, como é que dança. Sal, sal, sal. Faz cara de mal. Sal, sal. Faz cara de mal. No gingado. Qual foi, Iago? Caqueado. Bora no... E as meninas das fronteiras? Pra lá. Minha amiga Bélia, a Elia Branca. Pra lá, pra cá. Prepara que segunda-feira de fronteira. Dançando, vai dançando. Balneário cai na água, papai. Vai dançando. Dança, dança, dança. E o Vitor já falou, é perto pra mim. Dança, dança, dança. Eu vou é longe na motinha. Vamos, porra. Moleque doido. Vai, moleca doida. Vai, moleque. Olha o Savito, moleque doido. Doida. Só um camelão. Só um camelão. Das maravilhas, canção pra valer, cada essas meninas que tem. Bagulho doido, agora já! Bora, meu amigo Davizinho Curtição! Ele, meu amigo DB, o homem que comanda Brazuca, França e Portugal! Bora, bora, bora! E a nossa amiga LPC também já falou! A referência tá no ar! E joga, joga, joga! Joga o anzol! Só quem tá solteiro, joga, joga o anzol! Joga o anzol e vai puxando o carretel. Joga o anzol e vai puxando o carretel. referência em pressão do Pará. Gordo e Dinho Pressão. Agora. Eu vou te fazer feliz. Empresário, empresário, empresário. Vitor Araújo. Representação está na área. Jabuti Explosão. Os teus pensamentos. Que rocha, moleque. Meu amigo Arondinho, ele que manda um abraço, nossa amiga Carlinha, lá do Maluco Lanche. E aí, Carlinha? Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, vai! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Vai tocar, vai tocar, o sucesso tá no ar. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau. E aí, o cantor! Você me perdeu. Salve, salve. O cantor da equipe chefe também tá na área. Um abraço, garoto! Godidinho, começa o caqueado. Vai! Bora, Godidinho, começa o caqueado. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete que a bomba vai estourar. Pode preparar o foguete. O bagulho doido a todo momento. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com via. Tudo que o Dinho toca, vagabundo vem com via. Chama um abraço aqui, ó. Peraí, Bagal. Vai dançando, vai dançando. Chama um abraço pras gatas da TF. Dançando. Nossa amiga Lohane, a Brenda. Vai dançando. Elas já estão aí, ó. Vai dançando, vai dançando. O empresário Fábio. Sim. Fábio Marabá e a primeira dama. Sim. A Nilza, tá todo mundo aqui, ó. Ele se chegar de se iludir. O que já tá passando, eu já passei. Eu sou baby. Se ele não te quer. Se ele não te quer. Agora é que eu quero ver, maninho. São os quatro caras que... E aí, sabido dos balões, segura sabido! Cara que a bandida se amarra, jogador... O Hélio da CL, o Formigão, o empresário Joe, o Bruno do Banco da Amazônia, o gerente Marcelo, e o meu amigo Pato do Pastel do Pato! Segura, Leonardo Oliveira! Que o gordo Rio de... G tá na área. E o gordo rindo. Você é vagabundo e vagabundo não dá. Amigo particular do Peleleu. E aí? E aí, Arondinho? Ele também tá na área. É o show referência. É o show que tá no ar. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é... E aí, Harrison Limos? Meus escudos. Olha o sucesso rolando aí, ó. Não tenho como... E o ponte lotado. Se nasce, se eu ver, talvez seja cedo para te dizer que a noite eu oro, peço para Deus toda a coragem que eu preciso pra dizer o quanto eu te amo. Eu vi primeira mão. Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto um sorriso. Quem gosta dessa é o Cicinho Bobinho. Pensamento. E aí, Cicinho Bobinho? Alô, Japacedei! Seu áudio é aqui! Estourado, Harrison Lemos. Olha o sucesso rolando aí, ó! Até ontem, só queria beijar na boca. Vida louca, Cristian Pereira também na área. Foram tantas despedidas, aventuras mal vividas, e com medo de meu pai. O DB e Dona do Bagulho! E eu sosseguei, juro, encontrei um caminho pra seguir. Música de letra, papai. Foi só te olhar. E a minha vida Dinho. Lá vem mais uma agora. Foda é que você de mim não sai. Será que é destino? Canta, Manu. Vamos ver. Eu peço que não me maltrate mais. Isso aqui é um sucesso, ó. O perigo de gostar. Eu juro. Olha que o rock não pode parar! Vai esquentar de novo! Vai! Meu amigo Zé Balo, Bruninho, família Pinte, Leonardo Oliveira, meu amigo Hélio da Sede, o João Felipe, tá todo mundo aí, ó. Alô, garçom, pra mim dizer o lixo aqui, pro Thiago Lima. Bora trabalhar, garçom. Uma garrafa de lixo aqui pro Thiago Lima aqui, rapidinho. Vamos lá. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, o maior site de aposta que paga na hora. Olha o chute certo no telão. Bota no telão. Aposta e ganha e paga na hora. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe chute certo. Dá-lhe chute certo no telão, que o bagulho tá doidão. Vem comigo assim, vem, vem. Só um cuzão, só um cabelão. Só um cuzão, só um cabelão. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. E olha essa amiga Nayara, hoje ela veio curtir a referência. Um abraço pra você aqui, ó. Segura! Chama na vinha pra cá. Chama na vinha pra cá. É só putaria, é só, é só putaria. É só putaria, é só, é só putaria. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. E no nosso telão, bota R.A. Botigue no telão aí, Brasil! Vai começar. Olha o telão! Tá tocando, olha o que a galera fala. Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. Inclusive, ontem a gente foi lá. E você que não comprou o presente do Dia dos Pais, passa na R.A. Botigue! E a marca Duke Gold é sucesso! Rapaz, o seu Aru ficou feliz da vida. O presente dele da Duke Gold. Bora, maninho! Bora, bora do passinho, vai, vai, vai! Bora do passinho! É assim, é assim, é assim. Vai começar. Dinho! sentirá. Quem gosta é o Marcelo do Uísque. Eita, meu gerente danado, engraçado. Gerson vai de Júnior Vavasso com a sua primeira dama. Bora, Júnior Vavasso! O meu amigo Balsa da série. E o Braz da série. E aí, Renan Miranda? O homem que comanda a toca do Leandro. Rodrigo de PDB. E Adriano Butimarcas. Canta mais alto que lá vem mais uma. Referência está no ar. Gordo e Dinho, pressão, pressão. Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer. Eu olhei pedindo pra me conquistar. Canta aí, canta aí. Quando me chamou para dançar. Falando baixinho. O quê? Deixar por conta de vocês, vai. Quem sabe que olha a mulherada gosta, olha aí, ó. E aí? Escuta. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Dinho Pressão. Se alguma vez te fiz sofrer, foi loucura da paixão. Porque ninguém vai conseguir separar você de mim. Porque eu não vou deixar. Vai de pressão, solta aquela do pega-pega. Vai de pressão, solta aquela do pega-pega. E advogada Ariadne de Favacho, prima do Júnior Favacho, ele é a primeira dama, tá na área. E a nossa amiga? Me fez tão bem, se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Armazenar ou apagar, vou esperar. Nossa amiga Raíssa Leão e as Santinha no Camarote 1. Vou aceitar. Um abraço pra vocês aqui, vou ó. Gordo e Dinho Pressão. A referência em pressão do Pará. Desde que você perdeu. E aí? Você perdeu. Pega, pega, pega, pega, pega, pega. Garçons, bora trabalhar, garçom. Galera, tá fim de beber aqui na retaguarda aqui. Bora ver! Eu me descobri porque me abandonou. Tem dor só de você, meu mundo. Canta! Senti o seu coração pulsando tanta emoção em mim. Dá pra ser mais alto, eu quero ouvir! Ainda não entendi o que fez você. O meu amigo Serginho Cambista tá na área. E ele já falou. Tô na área, tô curtindo a referência. E aí, Naná? O Jabuti Explosão também. Ele tá na área, o Jabuti, um abraço no Gírio. Você. Pela vida passar sem ter você. Eu Márcia, um abraço pra você, Iago! Bora, Ele! Bora, Branca, você, BL! O Vitor também na área! É só dançar, é só curtir o som agora, sim, ó! Isso, cantando, cantando! Olha quem chegou, o Lorde! A Laú acontece, chegou! Foi solidão e incerteza. Se você também me amou, eu sonhei demais. Agregando valores, hein, falou! Já errei já. E o meu parceiro Esquilo da GDS também dando a bola, Esquilo! Ah, de novo. Chamou o nome especial também do parceiro DB. Da Brazuca, ele tá na área. E ele tá na companhia da nossa parceira. A nossa amiga Ellen Pesce. E aí, Ellen? Um abraço pra você, você, o DB. Da Brazuca, tá na área. Esse tem moral. Tá curtindo a referência aqui. Bora, Ellen Pesce. E o que me restou? O bagulho tá doido. Alô, equipe de garçons, bora ver, pai. Tenho uma história pra te revelar, um segredo que não posso mais guardar. Vem te ouvir prestando muita atenção, só uma coisa peço, não se assuste não. Antes de te conhecer eu já te amei, antes de te amar eu já me apaixonei. Sofri tão calado, guardei as palavras, entre o medo e a verdade. Quando toca em mim, oh, e a forma que me faz sorrir, oh, seu beijo é doce, me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi, oh, oh, não. E você não estava, bateu a saudade, a vontade de gritar. Quero sonhar de novo. E o quê? Dessa vez você não vai escapar. Segurei minha mão, meu amor. Tenho as estrelas do céu, meu amor. Quero lhe entregar, vem comigo, segure minha mão. Sem teu amor não. Razão e te esquecer, recuperar meu coração, esvaziar lembranças que façam me prender a

Inclusive tem paniquete no berço hoje, meu irmão. E nossa amiga Riane tá no berço hoje. Parabéns pra você, Riane. Toma um abraço, meu grande amigo Patrick, o tatuador e do Cordeiro de Farias. E meu amigo Patrick, canela do Alexandre, tá todo mundo aí, ó. É golpe, é golpe organizado. Agora, irmãozinho da Seasa. Onde é que tá? Fala pra mim, se vai rolar, que eu tô afim. Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas você insiste em esconder. Ei, responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você. Aí, Genete, esse é o de boca, tirando a roupa, e você vai querer um beijo na boca. E meus primes estão na área. As coisas, sabe que vai Prime, Prime, Prime. Como é nada disso, tirando a roupa. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Na gripinha eu passo mal, na gripinha eu passo mal. Se for magrinha, eu me amarro no pique que eu passo mal. Na gripinha eu passo mal, na gripinha eu passo mal. Vai, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, desce, sobe, sobe, vai, sobe e desce. Outro. Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Toma tua pisa, toma tua pisa. E aí, Genício Marcelo? Toma tua pisa. Toma de cara, toma de cara. Esse é o melô da sexta do Bunch. Vinho e Bobo já chegaram. Toma de cara, toma de cara. E ele gosta, ele gosta. Toma de cara, toma de cara. Vem comigo, vem. Genício Marcelo. Vem comigo. E o subgerente italiano. Cadê o italiano, rapaz? Toma de cara, toma de cara. E aqui no nosso telão, bota aí no telão Brasil, JC Auto Socorro. E o meu parceiro João Carlos de Marituba, segura João Carlos. Japa Gravações. E o ponte lotado, maninho. Hoje, sábado, tem Via Show, maninho! E aí, Patrick? Galera, segura, Patrick! Patrick de BDC, dos moleques do canal! Esse é velha guarda demais! E doida, e doida, e doida! E doida, e doida! O cara que curtiu o Dini Gordo Ilha Bela no hobby! Esse é velha guarda. Estremece tudo, poder. Vai quebrando, vai dançando. Bora, Thiago Lima, que o bagulho tá doidão. Alô, Hélio da série agora. É, meu amor. Essa música aqui tem história. Complexo Bomba. Segura. Arregaçando tudo! E os nossos primes estão na área! Bora, meu amigo Alcântara da equipe chefe! Olha, meu amigo preto, rapaz! E as meninas da discórdia na área. Segura! Amar em minha vida foi sinônimo de errar. Um preço tão caro só por me entregar. Me tranquei em casa. Foda. Olha a Tayla. Tá acompanhando ela hoje. E por me apaixonar. Mas você me visita toda noite. Colado, né? Você diz que agora me conta. A Tayla. Faz meu mundo girar, faz me apaixonar. Medo, medo de errar. O nosso amigo Sede. Oh, o Marlon Jefferson, a primeira dama. Predos, o Dio Brabo. De cada amor, sem medo. Bora, Chaleco! Obrigado. É a galera do setor, lá do setor! O motor AJ, o meu amigo Cebola chega, bora Macaco da Discórdia! Ele tá carreira solo, meu irmão. Os brother, Gordo e Dinho Pressão. Os brother. Perdi, chorei, sofri, fiz essa canção. E aí, Neto Brega? Não sei. Olha o som. Yes. A dor que eu sinto. Dinho Pressão. Estou sem... E a família Prejuízo? Obrigado, meu amigo Lourinho. Essa rapaziada lá do Tucunduba, que é gente boa. E sempre deu moral pro Gordo Budinho. E prepara que domingo tem quadra do Curtume. Bora, Betinho, dos prêmios, bora, Betinho. É a reabertura da quadra do Curtume, domingo. Meu amigo Tafa do Gol Pressão, ele, o Pato, pastel do Pato. Olha, domingo no Curtume, o bicho vai pegar. O bagulho vai ser mil graus. Meu amigo Gustavo dos Gatunete. Coração, Gustavo. Vem. Amiga Thalia e as suas filhas. Eu quero só te amar. Se queria, mas meu coração.